índio que viu o primeiro preto descer da nau. Alienígena, grande canoa, nunca vira nada igual. Quis saber qual Deus empurrou pras águas da sua terra natal. A tal da capitânia, todas as caravelas do porto do grau. Gracudas de peles pretas, presos por um forte e duro metal. Ao som da corda fina, cabralina, chicote de animal. Do biquíni sou a vontade do velho senhor. Dançou o samba embolado no couro cru do tambor. O índio quis saber se aquela visita era apenas social, se o homem branco de bata, cruz, capuz era bruxo medieval, se a carta na mão de Pero Vaz Caminha era cartão postal do Deus do Sol do outro lado do espelho vitral, repetindo seu sorriso lindo, genuíno, jovial, multiplicando o contingente tribal da sua aldeia global. Do biquíni ou a vontade do velho senhor, dançou o samba embolado no couro cru do tambor. O índio quis saber por que levavam tanto ouro e pau, e ainda sua filha virgem pra cabana paroquial. Respondeu Cabral que tudo ali pertencia ao rei de Portugal, por um tratado criado pelo chefe da bula papal, que dividia em leste e oeste o cordão meridional, e tudo quanto quisesse até o seu cordão umbilical. Do biquíni sou a vontade do velho senhor, dançou o samba embolado no couro cru do tambor. O índio que viu o primeiro preto descer da nau, alienígena, grande canoa, nunca vira nada igual. Quis saber qual Deus empurrou pras águas da sua terra natal. A tal da capitânia, caravelas do porto do grau, gracudas de peles pretas, presos por um forte duro metal. Ao som da corda fina, cabralina, chicote de animal. Do biquíni ou a vontade do velho senhor, dançou o samba embolado no couro cru do tambor. O índio quis saber se aquela visita era apenas social, se o homem branco de bata, cruz, capuz era bruxo medieval, se a carta na mão de Pero Vaz Caminha era cartão postal do Deus do Sol do outro lado do espelho vitral, repetindo seu sorriso lindo, genuíno, jovial, multiplicando o contingente tribal da sua aldeia global. O índio quis saber por que levavam tanto ouro e pau, e ainda sua filha virgem pra cabana paroquial. Respondeu Cabral que tudo ali pertencia ao rei de Portugal, por um tratado criado pelo chefe da bula papal, que dividia em leste e oeste o cordão meridional, e tudo quanto quisesse até o seu cordão umbilical. Porque levavam tanto ouro e pau, e ainda sua filha virgem pra cabana paroquial. Respondeu Cabral que tudo ali pertencia ao rei de Portugal, por um tratado criado pelo chefe da bula papal, que dividia em leste e oeste o cordão meridional, e tudo quanto quisesse até o seu cordão umbilical.